primavera se foi e com ela meu amor. Quem me dera poder consertar tudo que eu fiz. O perfume que andava com o vento pelo ar, primavera soprando pro caminho mais feliz. Que se esconde no cabelo mais bonito. É um grito, quase um mito, uma prova.